ameniza não é viagem. Aprendi a ter maldade quando conversei com a malandragem. É sabedoria, pra muitos é pouco. Penso no que digo, não posso vacilar, cê tá louco. Quer me ver mal? Tenta a sorte, o mundo tá cheio de invejoso. O que não tive ontem, vou trampar pra até amanhã. Faço meu corre com fé e disposição. De manhã acordo, agradeço pela vida. O mundo vai mal, não quero repetir essa rima. Só tô espumando que fortalece a quebrada. Que seria da fome sem a esperança da comida? Um de nós que pensa inspira um milhão de vida. Só de tá no corre fico feliz, vivo minha vida. É difícil pra mim, pro playboy não é. E no meio do rolê quer falar de sofrer. Sou MC, sou trabalhador. Bato de frente todo dia com o seu preconceito. Deus fala através dos menor, pode crer. Até ontem não conseguia entender. Muita luz e fé, aí veja você. Fala mal porque não entende o nosso corre. Chora, nossa vitória. Eu faço o que você não tem coragem de fazer. Siga os exemplos que você não vai se arrepender. Chora, nossa vitória. Eu faço o que você não tem coragem de fazer. Siga os exemplos que você não vai se arrepender. Pense no futuro como uma semente. Regue as crianças e os adolescentes. Pense na frente, na agora, mas olha os que estão atrás. Sua moral não se ganha, se faz. Estude a chave da libertação. Em vista de saúde, arte e educação. Se tem coragem, não desista. Persista, vença todos os medos. Chora agora e resista. Chora.